sintoniza. Você sintoniza. DYJ75. Na frequência de 590 kHz. Não das médias. DYG810. Na frequência. Na frequência. De 4.875 kHz. De 62 metros. De Boa Vista, Roraima, em transmissão simultânea em ondas médias e tropicais para todo o Brasil. Rádio Difusora Roraima. Você está ouvindo Manhã 590. Asmol, marcenaria e construção. Temos o menor preço para reformar. Qualidade, garantia e atendimento personalizado. Brasmol, uma empresa com maior variedade de produtos. Tintas, cerâmicas, louças sanitárias, banheiro, material de cozinha, ferramentas e material de marcenaria em geral. Ambiente acolhedor com atendimento personalizado. Solicite seu orçamento pelo telefone 3198-2450. Brasmol, Avenida Surumu 2099, Messejana. Quando o assunto é limpeza e manutenção, J. Castroeira é a melhor opção. 3224-2016. J. Castroeira limpa de uma vez. Serviço de paisagismo, controle de pragas, limpeza de força. J. Castroeira tem tradição. 3224-2016. J. Castroeira limpa de uma vez. Essa barra quer gostar de você. no estado de Roraima, começa agora o melhor da sua programação, o melhor da minha também. Começa o programa Manhã 590. Bora, Pitinho, levanta, tira o pijama, faz o café, esquenta, faz o que der aí, ó, desperta, viu, desperta pra vida, porque hoje já é um novo dia, um novo momento pra recomeçar, inclusive uma nova fase aí, né, ó, vamos ver o que que esse mês de julho nos espera, vamos ver o que tem de bom nesse mês de julho, né, gente?